Boa tarde a todos. Desculpem esse pequeno atraso, mas já faz parte do protocolo, quase, aqui destas coisas. E obrigado à DW, à Helga e a toda a gente por terem convidado para hoje partilhar um pouco daquilo que é um trabalho de investigação que eu tenho estado a fazer desde 2010. A DW tem sido realmente um apoio muito grande já desde o início do meu trabalho nestas viagens de campo, de visitas de estudo aqui a Luanda, e através desta plataforma tenho conhecido muitos investigadores e muita gente que está a trabalhar sobre esta cidade. Por isso, é um prazer, estou cá de novo pela quarta vez, e eu trouxe uma apresentação. Não sei quanto tempo é que normalmente estes debates têm, mas eu acho que tenho muitas imagens, porque eu sou arquiteto e trabalho com imagens. Portanto, o trabalho que estou a fazer é um estudo sobre um estudo mais particular sobre o bairro da Chicala. Mas o tema tem também a ver com as transformações, digamos, pós-coloniais que a cidade sofreu e ainda sofre. Portanto, como sabemos, é uma cidade tão extensa que era difícil abordar este tema na sua totalidade. Por isso, acabei por achar importante definir uma zona que pudesse de alguma maneira transmitir depois uma transformação maior daquilo que está a acontecer realmente em Luanda. Portanto, e o bairro é este. Temos aqui a Baía e a Baixa de Luanda, a Fortaleza de São Miguel. Portanto, estamos a falar, esta fotografia deve ser talvez dos anos 90, se não me engano, ou início dos anos 2000, no entanto. Isto normalmente é conhecido como a Chicala 1, a Chicala 2 e a Chicala 3. Portanto, ao longo do dia da apresentação são esses os nomes que vou referir. E vou começar com uma planta muito mais antiga, 1893, da cidade de Luanda. Isto para também apresentar um pouco aquilo que é a minha interpretação daquele lugar. É que na abordagem à cidade, eu acho que muitas vezes, a abordagem mais aos bairros informais da cidade, se falam dos problemas que têm, das dificuldades de infraestruturas, de condições de habitabilidade, etc. Mas eu acho importante também abordar estes bairros numa perspectiva também histórica, porque estamos a falar de um sítio que tem história, e esta é uma aproximação àquele mesmo mapa quando apresentava Luanda e poucos elementos representativos já na altura: a Fortaleza de São Miguel, o Forte do Penedo, o cemitério, hospital, Maianga e, de facto, Chicala e observatório, que em princípio será aquela torre da antiga igreja lá na Cidade Alta. E por coincidência também o meu projeto chama-se Observatório da Chicala, portanto eu gosto muito deste mapa. E acho mesmo muito importante começar por este ponto. Estamos a falar de um sítio que faz parte, de facto, da história da cidade. Numa história muito mais recente, porque não vou estar hoje aqui a fazer este contexto histórico, mas num contexto mais recente, poucos anos antes da independência, era esta a vista da fortaleza para a Chicala, aquilo que viria a ser a Chicala 2, portanto esta língua de areia com algumas casas de pescadores, etc. O Morro de Santa Bárbara, aqui atrás. E, portanto, como sabemos, após a independência tudo mudou, houve uma guerra civil que trouxe milhares ou milhões de pessoas para Luanda, e foi isto que aconteceu. Portanto, esta é uma imagem mais recente, onde, por um lado, se vê que o bairro cresceu em cima da água, por outro, se vê que o Morro de Santa Bárbara desapareceu e deu lugar ao mausoléu do Agostinho Neto. E depois, por outro lado, também se vê que esta parte da cidade começa a estar envolvida por um outro tipo de construção. E esta é uma imagem mais completa e panorâmica. Depois, o bairro está também envolvido por aquilo que é conhecido como o centro político-administrativo, com o Palácio Presidencial e toda a zona, tanto a nova Assembleia, toda esta zona, no fundo, envolve o lugar. Portanto, eu acho que também é importante situar este espaço como parte, como, no fundo, aos pés da representação administrativa de Angola, não é? Ao jeito de provocação, também gosto de usar esta analogia porque estamos a falar de um bairro de formação espontânea, não teve um plano, não é? No entanto, muitas cidades europeias, centros históricos mais consolidados, também não tiveram um plano. Por exemplo, trouxe uma imagem da cidade de Veneza. Obviamente que é só uma espécie de comparação quase por graça, mas de alguma maneira há muitos elementos, como sejam a presença da água, a presença desta rede muito estreita, de becos quase com 1 metro só de largura, não sei o quê. Veneza é uma cidade já fundada no século XII. Obviamente, inicialmente não teria rede de saneamento, não teria rede de eletricidade, mas tudo isso com o tempo foi sendo implementado sem ser preciso, digamos, retirar ou demolir toda aquela cidade. Obviamente que de vez em quando é preciso abrir zonas urbanas, praças, ou construir algum edifício mais representativo, maior, etc. No entanto, tudo isto é feito ao longo da história, por camadas. Eu acho que isso é muito importante porque mostra que a cidade pode funcionar dessa maneira. Para além disso, não, e mais numa perspectiva muito mais próxima, já não estou no Google Earth, uma vez mais é uma provocação, uma graça, mas o machiquileiro, como é que se chama? Isto é machiquilar, é essa técnica de condução do barco, que é a mesma que se usa no, nas gôndolas, quando os turistas pagam não sei quantas euros para atravessar os canais de Veneza. Bom, eu de facto tinha algumas coisas mais históricas, mas vou passar à frente. Mas isto, no fundo, para dizer que esta zona da cidade sofreu sempre muito com a ação, por um lado, do mar e as calemas que iam comendo partes da terra, até chegaram a separar a ilha da zona da Chicala. E por outro lado, os assoreamentos, portanto, as areias que vinham com as correntes de sul para norte, com o rio Coanza, etc., começaram a criar estas línguas daquilo que viria a ser a Chicala 2, ali a Chicala 3, já nos seus inícios. Portanto, há aqui um diálogo entre terra e mar, entre a ação natural, por um lado do mar, por outro lado da terra, por outro lado também do homem, com a introdução de aterros, não é? E depois esses aterros, este é um mapa de 1982, se não me engano, e é importante falar neste momento porque é o momento do projeto do Memorial Doutor Agostinho Neto. Aqui está ele em construção e a terra retirada do Morro de Santa Bárbara para retirar, portanto, o estaleiro do mausoléu era trazida em caminhões para a zona da Chicala, onde já existia aquela língua de areia. Portanto, e assim começou este aterro, que depois foi aproveitado, obviamente, por pessoas que vinham para a cidade à procura de um porto de abrigo, não é? Um espaço para morar. Estou a tentar mapear esta evolução, não é? Praticamente, no trabalho de inquéritos que tenho feito, fico a perceber que a maior parte da população mudou. Metade da população mudou nos anos, portanto, na segunda fase da guerra, quando de facto o movimento migratório foi muito maior. E isto mostra um pouco os períodos quando as pessoas mudaram para lá. Não vou estar a analisar muito, mas basicamente se percebe que o mais escuro é o mais antigo. Percebe-se que a Chicala 1 de facto é um bairro já mais consolidado, onde as pessoas moram lá mais anos, e depois a Chicala 2 há menos. há uma outra coisa que é muito interessante, que é todo o país está ali representado. Praticamente temos gente de todas as províncias de Angola, não é? Mas mais fortemente densificada, portanto, na zona do Uíge. A província do Uíge representa, acho que 40% da população daquele bairro. E estas coisas que eu hoje estou aqui a dizer, eu acho que até na fase de debate seria interessante ouvir se têm experiências parecidas com outros bairros ou mesmo com este, porque eu acho que isto também, ao nível depois da cultura do lugar, deve ter alguma importância, não é? O que é que significa que a maior parte da gente é do Luís? Significa que haverá uma certa, não sei, uma religião que é mais prominente do que outras? Algum tipo de gastronomia, algum tipo de, não sei, outros festivais. Isto interessa-me, portanto, eu acho que o que eu estou a tentar fazer é um estudo que cruze, por um lado, arquitetura, história, mas também ciências sociais e cultura, né? Cultura, local, cultura daqui. É também interessante falar sobre o crescimento daquilo que é considerado a Chicala 3, e eu nunca tinha percebido porque é que nunca se juntou, porque é que aquele aterro, portanto, se está a crescer em cima do mar, porque depois, claro, passada aquela fase de aterro grande do mausoléu, depois houve aterro, pá, privado de cada um, as pessoas iam fazendo o seu entulho e tal, e aquilo nunca se juntou, e de facto há aqui uma saída de esgoto. Vem do palácio e ele não permite, portanto, criar uma espécie de um canal que é literalmente saída de esgoto. Eu já visitei aquela zona. Hoje começa a zona a também estar abraçada por estes novos projetos de requalificação, chamado fase 1 do projeto Solimo, que promete transformar a área. Não se sabe bem o que é que vai acontecer ou quando, mas enquanto não acontece, eu acho que este estudo também vai servir quase como um documento de uma zona da cidade que eventualmente irá desaparecer. Portanto, ficará registado e ficará um estudo que também fala sobre aquilo que foi o movimento das populações, no período pós-colonial para a cidade. Esta é a planta, mais ou menos como está neste momento. Isto é um desenho infindável, porque há sempre nova informação a acrescentar, mas nesse momento tenho estado a trabalhar também com estudantes de arquitetura de algumas universidades de cá, fazendo trabalho de campo. Eu acho que estas imagens mostram basicamente as fronteiras do bairro, fronteira da água, da estrada, do próprio morro, das novas construções, a tal separação entre a Chicala 2 e 3, portanto é este plinto de betão, e as zonas que já começam a ser, digamos, libertas para algum projeto que aí vem, não é? Depois, este é o número de casas que conseguimos estudar até agora, e a planta apresenta, portanto, o uso, são comércio amarelo, casas é aquele vermelhado, escolas. Portanto, estamos a construir uma espécie de reconhecimento. Esta aqui tinha a ver com a densidade das casas, ou seja, entre uma a cinco pessoas é baixa densidade, 6 a 10 já dei outra cor, mais de 15, portanto, a média anda nos 7, 8 pessoas por casa. E as casas têm muito estas características muito ambíguas e híbridas, que para nós, vindo de outro tipo de educação na arquitetura, etc., mais convencional na Europa, habituados a dividir o que é o quarto, a sala, e tal. É muito interessante ver que aqui estas casas às vezes têm outro tipo de organização, onde a própria cozinha está, não sei, no quintal, ou quarto à noite é sala, ou ao contrário, desculpe. Ou a cozinha e o fogão está ao lado da televisão, por sua vez ao lado da cama, quer dizer, isto é uma sala, uma cozinha ou um quarto. Eu acho interessante tentar catalogar estas coisas, porque se nós pensarmos que são. Há algum preconceito que se pensa, ah, isto não é arquitetura, não sei o quê. Mas quando uma coisa se transforma num tipo, ou seja, numa tipologia quase, acontece muitas vezes, começa a ser já uma tipologia em si, é típico já. Portanto, eu estou a tentar catalogar, fazer uma espécie de um manual sobre situações típicas. Não tem só a ver com habitação, tem a ver com também equipamentos de escolas ou de mercados ou de campos de jogos, igrejas. E estas são as igrejas que identificamos até agora, umas 14. Diferentes, muito diversos, um número de cultos, não é? 40% das pessoas são católicas, apesar de não haver igrejas católicas no bairro, mas depois há uma série de outras igrejas. Estava a tentar colorir casa a casa para tentar perceber se haveria algum tipo de núcleo ou se as pessoas se juntavam estrutura familiar ou de região de origem ou de religião. E todas estas coisas ainda estão a ser analisadas. Este desenho mostrava os percursos que os tais católicos fazem, portanto, às duas igrejas principais no centro da cidade, na Praia do Bispo e mesmo ali nos Remédios. E isto começava-me também a mostrar que há um diálogo entre o bairro e a cidade, ou seja, estudando uma zona muito específica e particular, começa-se a perceber que afinal há um território contínuo, portanto, o bairro faz parte da cidade, este, no sentido inverso. Isto é mais especulativo, mas no fundo, uma destas igrejas, que é a Rema, é a igreja matriz em Luanda, e 60% dos crentes vêm de outras zonas da cidade. Portanto, este diálogo de fora para dentro também acontece no sentido inverso. E eu acho que isto também é muito importante para, de facto, mostrar que a cidade funciona para cá e para lá. É tal Rema. Isto tinha a ver com o comércio, não vou estar agora a falar sobre isto tudo, mas tinha a ver com os mercados que as pessoas usam. Na Chicala 2, a maior parte das pessoas usa mesmo o mercado da Chicala, que é a pracinha, enquanto do lado da Chicala 1, até se vê pelas cores, há outro tipo de rotina. Portanto, isto também era interessante para mim tentar perceber as diferenças ou semelhanças entre os dois lados. O acesso à água, do lado da Chicala 1 há mais água canalizada, portanto estamos a falar de uma zona mais consolidada, mais estabilizada. Ao mesmo tempo, na Chicala 2 não existe água canalizada praticamente, mas todas as casas já estão, digamos, sinalizadas com esse sinal, até pau, não é? Isto foi feito, acho que em abril ou maio, o sinal de EPAL, pouco antes das eleições, portanto, enquanto da eletricidade terá sido implementada antes das eleições de 2008. Ou seja, isto para dizer que, havendo vontade política, de facto, consegue-se melhorar as condições. Eu acho que isto demonstra que, claro, faltam infraestruturas ali, mas que havendo de facto vontade, isto poderia ser mais. Ter outras condições. Portanto, esta é uma imagem mais atual, agora deste mês, onde já após as eleições têm sido catalogadas as casas com uma numeração, portanto, à partida, isto tem a ver com o processo de realojamento e cadastramento das famílias e das casas para realojar, portanto ainda não se sabe quando, mas em princípio estas pessoas vão ali para o Zango, parece. Portanto, isto já está a decorrer, não é? A própria questão da água, não, da eletricidade, foi muito interessante porque nos primeiros levantamentos que fiz em 2010 era muito claro que a Chicala 2 tinha eletricidade, lá está, como eu disse há pouco, foi introduzida em 2008, enquanto na Chicala 3 ainda não. E depois, quando fiz o trabalho de campo no ano seguinte, já as casas da Chicala 3 tinham eletricidade. Mas depois, como sabemos, há sempre estas nuances e é isso que também eu acho que faz deste um espaço tão interessante, realmente vindo de um outro contexto, estudar estas situações mais híbridas, da passagem de eletricidade de umas casas para as outras, porque alugam, ganham mais um rendimento para a família e tal. Eu também estou a tentar perceber este tipo de mecanismos mais informais de acesso à água também, através de mangueira. Quem tem água canalizada vende, portanto, enche com mangueiras enormes, podem chegar para aí aos 30 metros, tanques de outras pessoas. Depois há um outro levantamento que tem a ver com a toponímia, ou seja, os nomes que as ruas têm. Alguns mais criativos, o Beco do Amor, por exemplo. Mas há muitos que também são interessantes porque quase que falam da história de Angola. Portanto, a Rua do Quando Cubango, a Rua de Luís, assim. E isto, de facto, cria ali acho que uma memória do lugar, não é? O lugar tem nomes, acho que tudo isso é importante também registar, porque é informação que ajuda a perceber a dinâmica do local. Depois estou a fazer um estudo sobre os espaços de uso coletivo, que começam para mim nos próprios quintais. Os quintais muitas vezes não pertencem só a uma casa, mas sim são espaços partilhados entre várias casas, até deixando condomínios, né? Várias casas em torno de um quintal, que depois está ligado por esta rede de ligações mais secundárias, os becos. Algum do trabalho que eu tenho feito e algumas das fotos até que temos visto são feitas por moradores ou estudantes, porque eu tenho também disponibilizado algumas máquinas fotográficas, descartáveis e tal. E esta era uma dessas fotografias que eu achei muito bonita, porque uma menina tirou fotografias durante o dia dela, portanto, desde de manhã, vai para a escola, depois à tarde vem para casa, não sei o quê, brinca com os amigos. E isto também ajudava a perceber um bocado as rotinas e o modo de funcionamento do próprio bairro, eu acho. E eu depois usei esta imagem num artigo que fiz numa revista, e no ano seguinte andei à procura da menina e chamei, vamos lá fazer a foto com a revista, e ela gostou muito disso. Portanto, depois a estrutura, digamos, principal de ruas, onde passam carros, basicamente é essa a distinção. E depois estou a fazer um estudo até mais aprofundado sobre a própria rua principal, que é a rua de mais comércio e de mais atração. E agora tenho aqui duas ou três imagens de uma exposição que fiz no Porto, terminou este mês, onde se reproduz praticamente à escala real a rua principal da Chicala. Portanto, isto também me interessava trazer para um outro contexto, e parte do meu trabalho é um trabalho mais prático. E como arquiteto também me interessa deste lado até mais espacial ou de instalação, de fazer mesmo trabalhar sobre este material, e fotografia ou vídeo têm sido meios que eu uso. porque às vezes é difícil, através do desenho, representar algumas destas realidades, porque são coisas que mudam muito e que são difíceis, portanto, não tiveram um projeto. Portanto, como é que eu vou estar agora a desenhar uma coisa que já à partida foi só construída, sem, com objetos também, não é sempre com materiais de construção. Quer dizer, muitas vezes são usados até materiais reciclados, de outra maneira completamente diferente daquela que estamos habituados, ou que seria a sua função habitual. Mas o que eu também achei interessante nesta imagem é que, na perspectiva, parece que as pessoas estão na mesma rua, não é? E estas pessoas provavelmente não iriam àquele bairro, mesmo que estivessem em Luanda. E eu acho que também, às vezes, para tentar aproximar estes dois mundos, eu estou a levar o bairro até às pessoas que normalmente não teriam conhecimento. Portanto, o seu iPhone ou o Rio do Porto. E esta era uma imagem da exposição. Portanto, acho de facto um pouco o papel que eu tenho estado a ter é tentar perceber, até do ponto de vista dos agentes de planeamento, de construção, quer dizer, mesmo de entidades e autoridades oficiais, tentar perceber que tipos de argumentos e que tipos de problemas é que vêm, para que eu acho que as coisas têm de ser feitas com diálogo e têm de se perceber os pontos de vista de toda a gente. E no meu trabalho estou a tentar realmente aproximar, de alguma maneira, dois mundos, sejam através das instituições académicas, aqui ter de facto apoio da Universidade Agostinho Neto neste projeto, ou de outras entidades, inclusivamente ONGs, mas também acho que entidades locais, apoio da Comissão de Moradores. Tudo isto é feito também com muitas reuniões, muitos papéis, carimbos, quer dizer, estou a tentar realmente envolver da forma mais oficial possível este estudo, porque acho que é importante que se façam registros das coisas. As coisas não podem desaparecer simplesmente sem que se saiba como são, porque tudo isto faz parte da cidade, não vale a pena pensar que não, não é? Um outro momento, e já estou quase a terminar, tinha a ver com as zonas de trabalho ou de estudo. Está tudo bem? Dos moradores do bairro. E foi muito interessante que eu comecei a perceber que praticamente 40 e tal por cento destas pessoas moram, trabalham ou estudam na Baixa, no centro da cidade. Portanto, há aqui uma importância muito grande para a própria economia local, não é? É uma classe trabalhadora, relaciona-se, portanto, com a cidade no seu todo, e este desenho começava a mostrar... Vou voltar para o interior. Sim. Aquela... Esta? Sim. Isto eram dados que feitos por inquérito, não é? Sim, sim. Depois deu uma quantidade muito grande de diferentes sítios. Eu comecei a juntá-los por áreas para tentar ter dados mais... E quando mudaram as populações para a periferia, o que vai acontecer? Pois, essa é a questão. O meu argumento é que a cidade tem mais a ganhar em ter pessoas de classe trabalhadora ou média, ou até média-baixa, próximo do centro da cidade, porque não se pode pensar que uma economia é feita só de trabalhadores de alta renda ou de altos rendimentos. Portanto, todos os estratos sociais contribuem, não é, para o funcionamento da cidade. E o que eu quero fazer com isto agora também é uma divisão mais administrativa da cidade, em vez de ser por só envolvente ou periferia, não sei o quê, chamar mesmo quais são os municípios, os distritos, da cidade e qual o número de pessoas? Portanto, é um trabalho de... Mais ou menos 25% da população tem emprego mesmo naquela zona, ou a Chicago, não é? Sim, na Chicago tem... Quando adicionamos em Chicago, mais a Ilha Chicago... Praia do Bispo é aqui também. Ficamos com mais ou menos 25% da população chega do seu serviço a pé, pelo menos. Sim. Yeah. Sim. Esses estão muito próximos. Depois posso deixar essa imagem, mas para já vou só terminar. É o mesmo estudo, mas de um ponto de vista mais topográfico, mais o desenho. Comecei a registar os percursos que as pessoas realmente fazem diariamente do bairro para a cidade. E são dados como este que dão, uma vez mais, visualmente. Eu acho que um estudo da arquitetura não pode ser... qualquer estudo da cidade, um estudo urbano, não pode ser reduzido só a estatísticas e gráficos. Eu acho muito importante dar também um contexto topográfico, porque se assim se percebe realmente como é que a cidade funciona, como é que as coisas se relacionam. Esta foi a fotografia na inauguração da exposição. Não sei se conhecem algumas das pessoas que estão nessa imagem, mas claro que Lopo Nascimento, o arquiteto Ilídio, o arquiteto Gameiro. Eu não fazia ideia, mas são pessoas que naquele dia estavam em Portugal e vieram à inauguração, mas... O professor Madeira, não é? Aqui? Atrás do Gamero. Aqui? Yeah. É um engenheiro Quintan. Ele é sócio da Solapro. No fundo, eles é que convidaram para fazer a exposição. E com os contactos deles, convidaram estas pessoas. Isto para dizer que realmente esta ideia de aproximar ou trazer estas pessoas para a rua da Chicala, que no dia a dia provavelmente foi no Porto. Eu acho que ele estava em Lisboa, mas veio ao Porto só para a inauguração. E mostrou também em Londres? Ainda não. Eu quero trazer a exposição para Luanda. Isto são telas que se podem enrolar. E a luz está por trás, portanto, a luz atravessa a tela e ilumina. É um túnel. É. É um túnel porque era um antigo armazém de vinho do Porto e agora foi recuperado. Mas foi a primeira exposição. Portanto, eu revesti isto tudo com estas telas. Mas eu gostava muito de fazer uma itinerância também aqui, ou em Londres, ou no depois há uma outra vertente do meu trabalho que também tem a ver com esta divulgação. Quando me contactaram, o jornalista do Financial Times fez uma série de suplementos sobre Angola. Leu, conhece? E eu levei-o à Chicala, passámos uma tarde lá a visitar, a falar com pessoas e fiquei bastante satisfeito porque ele usou num dos artigos esta informação e, no fundo, os outros artigos são entrevistas a alguns políticos, alguns empresários, alguns administradores de empresas, da Sonangola, etc. E, de alguma maneira, aqui também foi possível dar voz a pessoas mais comuns. Fala do António Tomás, o artista letona, que é um artista reconhecido até internacionalmente, tem exposições em todo o mundo, praticamente, e ele fala um pouco sobre o bairro, depois eu posso passar o texto, se quiser. Portanto, e neste seguimento de episódios, o futuro ainda é incerto, portanto, o projeto que eu conheço neste momento é o tal projeto Sodim, não sei se será feito ou não, ou se será feito tal como está projetado, mas basicamente é um projeto que altera na totalidade aquela área. Uma vez mais, o meu estudo não tem nada a ver, não é não é uma alternativa a este processo, que já é irremediável, já vai acontecer. O que é uma pesquisa, é um trabalho de investigação que eu acho que pode também servir como um caso de estudo até para outros trabalhos noutras zonas, porque o que acontece neste bairro acontece também em muitos outros aqui na cidade. Portanto, eu acho que também poderia ser uma espécie de manual de práticas participativas, de práticas até académicas, dos tais grupos de sustentabilidade, com no total já acho que já passou uns 150 ou 200 estudantes que tiveram a trabalhar no campo. E um dia que eles tenham que fazer um projeto, como futuros arquitetos de Angola, não é? Podem lembrar-se de algumas das ferramentas que nós usamos, de levantamento, também de conversa com a população, porque estes workshops tinham uma segunda fase de projeto onde baseado nas conversas que tivemos no bairro, se faziam propostas, mas propostas de baixos custos ou de materiais locais, ou quer dizer, nem sempre a arquitetura tem que ser de luxo e de hotéis de 5 estrelas e vidraçado. Podem-se fazer coisas mais simples e mais adaptadas até às condições de clima e às condições e ao modo de vida das pessoas, não é? Eu acho que realmente estamos a falar de uma certa de modos vivendo e uma certa cultura de modos de habitar, que é importante também perceber, porque quando vamos projetar queremos que a resposta seja útil, não é? Que seja útil a ser usada depois para as pessoas que vão servir. É isso, desculpem ter-me estendido um bocado, mas espero que possamos fazer uma conversa, se alguém tiver questões sobre o trabalho. Ok. Ok, obrigada. Bom, até eu tenho 10 mil questões para ti, mas vou organizar a sua ideia. Vamos fazer uma lista. Bom, eu verifiquei que foi muito focado nas questões, né, tanto de urbana e de infraestruturas também do bairro, mas interessa-me saber se verificou, enquanto esteve a fazer esse trabalho, a existência de alguma forma de organização comunitária no bairro, tipo aquelas que existem em outros bairros da periferia de Luanda, a existência de alguma comissão de moradores, por exemplo. Se ouviu as pessoas, qual é o sentimento delas em relação ao bairro como está atualmente, se estão orgulhosos do bairro assim como estão, se foram ouvidos em relação à perspectiva para o futuro. Por exemplo, há indicação, como mostrou, de uma possível remoção daquele bairro. Qual é o sentimento das pessoas, se elas foram ouvidas, o que é que acham sobre tudo isso? Eu, mais ou menos a expectativa deles em relação ao futuro. Claro que o bairro tem uma organização oficial de um comitê do partido oficial, com o seu presidente, que é o Sr. Elias. Tem sido uma pessoa que realmente nos recebeu também de braços abertos. É uma pessoa que também é um académico, portanto acha que fazer estudos de académicos, de pesquisa, são super importantes na formação. Temos tido muita sorte até pela receptividade que ele demonstrou. Depois também há a Comissão de Moradores, que já é um outro senhor, que é o Sr. Kitunga, que é o representante. Por sua vez, depois há os setores, cada um tem o seu representante. Portanto, eu também já fui a reuniões da Comissão de Moradores, também super receptivos e muito abertos e satisfeitos por verem o bairro envolvido num estudo como este. Há algumas organizações depois mais espontâneas, mas mais ligadas a, por exemplo, capoeira ou sei lá, religião, também há muitas coisas em Culturais. cores mais culturais, sim. Pronto, organizações depois grupos mais cívicos, menos políticos, mas a ideia tem sido trabalhar sempre com eles, com toda a gente. A opinião geral, eu acho que é, quer dizer, obviamente que as pessoas preferem viver perto da cidade do que ir morar para uma zona, isto em relação à segunda questão, não é? Uma zona muito retirada, e que também construída de um modo que não se adapta ao número de crianças, de filhos que as pessoas têm, não se adapta depois, quer dizer, dificilmente têm escolas próximas, essas questões também se ouve muito falar. A questão do transporte para a cidade, como vimos, a maior parte das pessoas trabalha mesmo pela zona, portanto, está preocupada também com essa questão. Mas de facto também há alguma resignação, porque as pessoas não podem fazer nada e acham que, em relação à tua questão, se foram ouvidas. Acho que não foram muito ouvidas, não é? Este processo todo é feito um bocado à distância, não há, as únicas notícias que as pessoas têm é quando já está lá uma equipa a fazer um cadastramento. Sei que há algumas pessoas se queixaram essas equipas. E não deixaram as pessoas fazerem lá os tais cadastramentos, que eles estão a pintar com os números. Há pessoas que não quiseram, não quiseram deixar entrar, mas não são muitas, porque eu passando por ali eu vejo quase todas as casas já têm a numeração, por isso sei que está a ser, à partida, está a ser catalogada um certo número de categoria, tipo. Se for uma casa principal, pode ter um direito a um T3, se for um anexo, já só tem um T1 ou T2. Portanto, pelos vistos, há diferentes categorias no tipo de casas para onde serão feitos os realojamentos. Você não está confundido, junto com os seus estudantes, com os agentes que estão a numerar as casas para eventual renovação? Sim, boa pergunta. Essas equipas já são mais recentes, e desde que elas foram fazer esse levantamento, nós não voltámos a fazer esse tipo de levantamento, porque sabemos, obviamente, que as pessoas não nos vão receber bem, porque realmente pensam que andamos a trabalhar para os realojamentos. Mas nós já fizemos estes inquéritos, estes resultados que eu mostrei hoje. São relativos a 2010 e 2011. Mesmo nessa altura, claro que havia pessoas que também preferiam não mostrar a casa ou não autorizavam tirar fotografias. Pronto, isso acontece sempre. Mas muitas das pessoas até receberam bem e faziam sugestões. Uma das pontos do inquérito era sugestões para a melhoria da casa ou do bairro. A maior parte tem a ver com água e luz, mas também com asfalto ou não, aquelas questões. Mas também foi interessante ver que algumas pessoas achavam que não era preciso nada já. Sugestões, não, está tudo bem. Mas sim, agora tendo em conta que vai haver já este cadastramento que já está a ser feito, nós preferimos fazer um outro tipo de. Usar outro tipo de métodos no trabalho de campo, e uma das próximas atividades vai ser numa biblioteca local, onde em vez de nós irmos bater à porta e tentar preencher inquéritos, vamos estar durante um dia num sítio e quem quiser pode vir ter connosco e ajuda-nos no trabalho. Até mais. Vamos inverter um bocado a situação, não é? Largando o que dessa tua perspectiva de investigador, não é? Tu disseste que o teu trabalho não é para fazer uma contraproposta ao que vai acontecer, mas como arquiteto, não é? E o teu papel é projetar o tecido. Como é que tu irias resolver, por exemplo, tu inicialmente comparaste a Chicala com Veneza, mas Veneza foi uma cidade que foi construída sob um pântano já existia, e eles tinham noção que ele existia, enquanto que a Chicala foi um aterro que apareceu e que depois foi um tecido que foi se desenvolvendo, e não foi bem como Veneza. Veneza, tudo bem que não teve um plano, mas havia preocupações que já estavam mais que cientes nas pessoas que foram para lá viver. Enquanto, por exemplo, aí na Chicala, não penso que a população que foi para aí viver tinha a noção que havia muitas carências. Tu, como arquiteto, como é que ias, sei lá, criar um tecido mais harmonioso com o resto da cidade? Por exemplo, a Marginal foi toda requalificada, como é que tu ias fazer com que houvesse essa transição entre uma Marginal requalificada e depois este tecido que é completamente... não tem... não é, como nós dizemos, é informal, vá, não tem qualquer lógica, não é um tecido regular. Vamos um plano urbano, porque eu acho que o plano urbano já lá está, não é? Eu acho que ser regular é o quê? É ortogonal? Não é ortogonal, mas era isso que eu estava a tentar dizer. Eu vivo no Porto, no centro do Porto, em Portugal, sou de lá e... também é uma cidade medieval que tem uma estrutura espontânea, desordenada ou anárquica, como queiram chamar, mas o que é certo é que é um centro histórico que até é património da humanidade e tudo isso. Mas isto era uma provocação, era uma piada quase. Eu não estou a comparar Veneza com a Chicala, mas estou nesta provocação, nesta ironia. Há aspectos que eu acho que são... que se relacionam, porque não só na malha urbana, mas no próprio modo de funcionamento, na cidade tradicional europeia, por exemplo, onde tu tens o comércio ao nível da rua e a habitação em cima, e tradicionalmente as pessoas que têm o comércio vivem por cima. Aqui é parecido, mas em vez de ser por cima é atrás, né? Tu tens uma loja na rua e atrás tens a casa. E isto ao nível de funcionamento social e essa dinâmica socio-territorial tem pontos de contacto. E eu acho que se tivesse que realmente fazer um plano para esta zona, eu reconheço que tem muitos problemas, obviamente que não estou a dizer que está tudo bem, não está. Mas com aquilo que existe, eu julgo que se poderia fazer melhoramentos. Nestes projetos de ideias que nós fizemos ao nível da universidade, um dos que foi mais levantou mais interesse era uma ponte pedonal da Chicala 1 para a Chicala 2. Realmente muita gente achou que aquilo ia ser muito útil e ajudar, porque há muita gente que está do lado de lá, que atravessa o bar, que faz a travessia para vir para a cidade, e também há muitos miúdos que vão para a Chicala 1 porque não há creche na Chicala 2 e vão para lá. Portanto, uma ponte pedonal foi logo assim uma proposta que acharam que fazia todo o sentido. Recentemente, também por altura das eleições, foi asfaltada o primeiro troço da rua principal, talvez uns 40 metros, depois parou. Mas eu acho que isto também já é significativo para uma espécie de tentativa de trazer melhores infraestruturas para aquela zona, não é? Eu acho que se isso continuasse e se pudesse depois atravessar com uma ponte, não sei, isso. Todas estas introduções de infraestrutura, de algumas condições, de postos de eletricidade, por exemplo, agora também fui ao Carnaval no outro dia, na Nova Marginal, que foi aqui, ele passa em frente ao mausoléu. Esta zona aqui também é um aterro que ainda não tem construção, mas foram postos lá, foram postos de eletricidade, que não há na Chicala, mas foram ali postos com lâmpadas e tudo. para as barraquinhas que estão durante aqueles 2 dias a vender churrasco. Eu acho que isso também seria super útil no bairro, as pessoas poderem ter iluminação pública, por exemplo, na rua. Eu não acho que uma nova intervenção tivesse que ser assim tão diferente disso, porque é assim que obviamente que se calhar nos meus parâmetros de vida, no modo como eu costumo habitar e viver, em muitas coisas é diferente daquilo que eu encontro na Chicala, mas eu moro na Chicala, tenho morado lá, portanto faz parte da minha experiência também aprender com as situações de falta de água, às vezes ter que estar a tomar banho com bacia, não sei o quê. Mas as nossas mães, tu cresceste em Lisboa? Ou cá? Cá? E cresceste cá? Nós conhecemos em Lisboa e hoje convidei a Margot. Mas eu ouço histórias da minha mãe e dos pais dela que não eram muito diferentes dessas, estás a ver? Portanto, claro que aqui ainda as coisas ainda estão a demorar algum tempo, porque houve imensos problemas, que já sabemos. Mas, na minha opinião, isso podia ser gradualmente implementado, não é? Sim. O Paulo, é uma questão sobre aspectos financeiros, investimentos feitos pelos próprios ocupantes, moradores na zona. Porque nós sabemos nos nossos estudos, em outras partes da cidade, há uma pressuposta que estas pessoas são ocupantes informais, como foram ocupar as terras uma noite e de facto a realidade é muito diferente, é que a maior parte das pessoas, mesmo nos museus de Luanda, compraram as suas terras e investiram muito nas suas casas, mas na própria terra que ocuparam. Eu quero saber se nos seus estudos já tem informação sobre o tipo de investimento que estes moradores de Chicala já fizeram na aquisição das terras, os materiais de construção, construção de suas casas, a extensão das suas casas, ou se não, se vocês estão prontos em na fase seguinte da sua pesquisa adquirir este tipo de informação? É uma boa questão. Eu, inicialmente, nos primeiros inquéritos, não tinha dados de dinheiro, números, pronto. Mas realmente apercebi-me que deveria ser um ponto muito importante, porque há ali um investimento. Se nós formos fazer uma quantidade, se formos, portanto, medir qual o investimento, não sei, por metro quadrado, que foi feito naquele espaço, vai ser um número muito alto. Portanto, o que eu entretanto fiz foi esse estudo num caso mais particular, só de 2 casas, e realmente percebendo-me desses valores, que continuam ainda a crescer, porque as pessoas continuam a melhorar a casa pouco a pouco e ainda agora continuam a pôr mais um coberto, mais um quarto, não sei o quê. Eu pergunto se acham que vale a pena continuar a fazer esse investimento sabendo que vão ter que sair. Eles dizem: não, mas por isso mesmo é que nós estamos a fazer um investimento assim tão simples, porque se eu soubesse que ia ficar, poderia até fazer um investimento muito melhor. E isto para mim mudou-me completamente a perspectiva que eu tinha, porque eu pensei que as pessoas já estavam a fazer alguma coisa realmente de qualidade que lhes fosse melhorar as condições de habitação, mas eu acho que esse investimento poderia de facto ser, se as pessoas tivessem título de propriedade. Muitos dos terrenos foram comprados, mas comprados no mercado informal. No mercado informal. Mas se houvesse essa propriedade, as pessoas podiam realmente investir melhor, não é? Fazer, mas não tenho dados em termos de números, não sei se está a perguntar valores. Ou... Well, a minha questão tem duas razões. Uma que eu acho que é por valorizar, ou pode ser um aspecto da sua pesquisa que ainda fazer, porque eu acho que uma parte desta informação é histórica, é tentar recordar o processo de investir numa casa. Eu acho que isto é muito importante, relacionado com a economia da família e também aquele processo de migração provocado pela guerra. Muitas pessoas chegaram na cidade sem nada, mas acumularam recursos que foram investidos nas suas casas e na aquisição das terras, até a construção dos seus negócios, hein? Mas muitas vezes os negócios são relacionados com a produção na sua casa ou a colocação de uma loja em frente de uma parte da casa. Mas a outra razão para esta questão é uma aspecto um pouco mais política, em termos de política de indemnização das populações quando são deslocados de uma zona do mais ou menos do centro da cidade para a periferia, onde os valores dos terras são muito menos. Hein? Sim. E a valor de terra, no estudo que nós fizemos o ano passado, está condicionado em muitas coisas, incluindo a maior parte daquelas condições, proximidade do emprego, acesso dos serviços de base ou culturais, etc., escolas, etc. Tudo isso tem uma influência sobre o valor da terra. E quando pessoas receberam compensação para para suas casas se são demolidas, pelo menos é a nossa opinião que a compensação tem de ser relacionada com o valor da casa e as terras que ocuparam no início. Isto é um princípio universal da Agenda do Habitat que o governo de Angola assinou em 96 em Istambul. Então, estes princípios podem ser, ou esta informação pode ser utilizada para negociar com a administração sobre como se diz, indemnização justa. Então, eu quero dizer que as suas pesquisas podem ter uma valor realmente prática para o futuro desta comunidade. Uhum. Só uma pergunta. Mencionaste melhor que a Xicala está dividida em Xicala 1, 2 e 3. E me parece que há umas que, entre aspas, têm melhores condições que as outras. E mencionaste, por exemplo, da IPAU, aquela coisa da IPAU e a IBRAU. A minha pergunta é a seguinte: há uma certeza, entre aspas, que as pessoas serão expropriadas daí? O bairro da Xicala desaparecerá nos próximos tempos? Mas, além das famílias, institucionalmente também continuam a fazer investimentos. Sim. Então, até que ponto é que. Será que uma das Xicalas só que será expropriada e sobrará uma outra para contar a história? Uma das coisas que se colocou na altura que estava-se a fazer a requalificação da Baía de Luanda é que requalificaram a Baía de Luanda, mas esqueceram completamente a Xicala. E é tipo, está do outro lado. Então, na verdade, qual é o fim da Xicala? Sabes disso? Qual é o fim? Yeah. Porque há vários cenários aqui que eu não consigo ver qual é o fim. Pois. Qual é a tua percepção em relação a isso? O projeto. O processo de realojamento já começou, porque mesmo o projeto da Nova Baía ainda envolve aquela estação da Sonangol e toda uma franja de costa que já levou muita gente para, para o Panguila. E por outro lado, não é Xicala, mas é próximo aqui a zona da favela, também já, já foram transferidas pessoas também para o Panguila. Desculpa, essa franja até foram, alguns foram para o Zango também. E também, portanto, eu acho que o fim da Xicala vai ser ou o Panguila ou o Zango, não é? Agora, não sabe quando, porque não há muita informação. Eu acho que em relação ao contínuo investimento das pessoas, o que acontece é que as pessoas estão numa situação instável há 30 anos, não é? E tu não podes viver numa situação instável há tanto tempo, por isso, claro que vão fazendo melhorias. O que eu estou a dizer é que essas melhorias só não são melhores porque também há esta incerteza. Mas continua a haver, e aliás, este processo de cadastramento tem um efeito também um bocado perverso, porque as pessoas, ao verem que está a haver este cadastramento, até constroem mais anexos, porque para ter mais um número, não é? Portanto, esta ideia de eu acho que esta ideia de todo este processo de oferecer casas, no fundo, entre aspas, acaba por ter um efeito pior para aquilo que são as condições de habitabilidade, não sei o que. Posso fazer um comentário em relação a essa pergunta que fizeste? Eu acho interessante, enfim, não tenho uma resposta à pergunta, mas o que para mim é interessante na Xicala é que parece que está na confluência de muitos dos problemas que acontecem aqui em Luanda, a nível institucional e a nível do modo como a cidade é gerida, porque é quase a confluência geográfica e institucional de uma série de planos. Tens o plano tens o plano regulador da ilha, que existe e está feito pelo IPGUL, tens a norte, agora tens a Sociedade da Baía de Luanda, depois tens o plano da Centro Político-Administrativo, não é? Ali mesmo ao lado. Depois tens a SODIM, que é mesmo em cima, e que também não sabe muito bem quem é que gera e quem é que deixa de gerir. Depois tens o da requalificação da Corimba, e é tudo aqui. É tudo ali naquela... E eu acho que isso faz com que surjam aquelas situações de... Uma pessoa fala com uma instituição que não sabe muito bem o que vai acontecer, porque a outra manda mais do que esta. E cria esta perene instabilidade na qual se vive ali, mas por outro lado as pessoas parecem quase habituadas à instabilidade, não é? Eu vivo na Xicala também, e é interessante porque eu falava agora quando houve esta última, não é? Mais uma, como se chama? Cadastramento. Há muitas pessoas que estão, pois, é mais um, ok. Eu, para mim, eu estaria preocupadíssimo, não é? Quando é que vou sair, quando é que não vou sair? Ah, é dia 15. Dizem que é dia 15. Pronto. E depois não foi dia 15. Eu acho que isto também é um pouco resultado desta nébula institucional e geográfica que este bairro se situa. Mas o processo também de... Essa instabilidade não é só... Eu acho que neste... Em conversas também com o coordenador do bairro e tal, tinha promessas de que não vai haver uma transferência imediata, e destas que vem uma grande comitiva de caminhões que transportam as pessoas e tal, que será uma coisa mais, um processo mais melhor, mais bem organizado, não sei o quê. Mas isto também não sabemos se será, se não será, mas o que sabemos é que até em conversas depois também com as próprias escolas e a biblioteca em Tasa, notam que há também já realojamentos mais pela calada, portanto 5 ou 6 famílias vão para um sítio, e estas são mais as que estão nas franjas, portanto estas casas aqui estão sempre a ser demolidas e depois aparecem casas novas, e aqui há ali uma zona um bocado instável, esta zona aqui. Portanto, isto só para dizer que também a estratégia de realojamento não é uma. Há várias estratégias. Uma é pouco a pouco, outra é com grandes operações. E portanto, não se sabe muito bem como é que vai ser a maior de todas, mas o processo já começou. Isto para dizer que de facto já começou. E na tal biblioteca já queixam-se muito que há muito menos miúdos do que havia há um ano, por exemplo. Acho que o tipo de interrogação está bem com o fazer. Bom, eu não sei se já foi mencionado aqui. A minha questão está relacionada com quem gere ou quem governa Xical. Porque lembro-me que há três anos por aí foi publicado um decreto presidencial que desintegrou da governação de Luanda a parte da Xicala, aquela zona toda que vai até a Corimba, acho que até o Futum, que é uma parte, que é uma área geográfica de Luanda que está sob gestão ou governação da Casa Militar, da Casa Civil, da Presidência. Portanto, houve um decreto presidencial que geograficamente desintegrou isso da gestão da cidade de Londres. Então, qualquer informação sobre o futuro da Xical provavelmente deverá ser garantido por esta entidade, porque a nível do governo provincial eles não têm, aquilo já não é território de gestão deles. Não, já não me recordo o número do decreto presidencial. Na verdade não tenho a certeza que esse decreto chegue à Xical, mas sim, porque esse era o da Corimba, que eu acho que começa ali na Corimba até lá abaixo ao Futuro de Belas. Se calhar. No decreto presidencial, inclusive, veio imagens, veio o mapa. Não, mas eu também já ouvi falar nesses confrontos, porque há uma questão, acima de tudo, administrativa, nesta coisa, neste plano, que de repente liga duas jurisdições diferentes. A Xicala 1 pertence à ilha, à comuna da ilha. A Xicala 2 pertence à Engombota. Portanto, se fizeres isto, tu tens que, ali administrativamente, juridicamente, tens que ter uma divisão. Eu acho que isto também é parte deste confronto. Onde é que acaba qual plano, não é? Eu, em princípio, também percebi que esta zona está sobre, digamos, a administração da Casa Militar, mas esta já não. Esta zona está num outro plano, tem a ver com a qualificação da ilha. Portanto, se tu propões uma coisa destas, tu estás a trabalhar com duas entidades, não é? Há muita incerteza. Eu não sei como é que será o projeto, porque realmente não. Mas uma coisa que eu acho que é evidente é que, por causa do estudo e o envolvimento dos vários faculdades de arquitetura, há centenas de estudantes e agora algumas jovens arquitetos que já trabalham ali. Eu acho que qualquer requalificação ou qualquer renovação das populações ali vai levar muito atenção, não pode ser escondido agora por causa do investigação e estudos feitos. E eu acho que a minha sugestão ao Paulo e para também a Faculdade de Arquitetura é se pode realmente tomar em conta que a futura destas populações, hein, nos seus estudos, hein, e olhar para a justiça de maneira que se as populações, e parece que é evidente, com tantos planos e acrescimento, isto parece que tem terras mais valorizado na cidade de Luanda. Eu acho que esta zona está muito procurada. E as terras são valorizadas. So, a população existente, eu acho que, em termos de justiça, tem direito de também beneficiar da transformação daquela zona. E eu acho que estas questões podem ser levantado, defendido agora quase como alternativa. Eu não quero dizer que os estudantes, nenhuma faculdade tende a entrar numa campanha ou qualquer coisa, mas eu penso que o facto que há tanta atenção por causa dos estudos feitos nesta zona, vimos a fotografia do membros do parlamento e pessoas com alto nível de influência em termos do desenvolvimento urbano da cidade, está atento, está olhado para esta zona. Eu acho que as boas práticas também do processo de requalificação e do até, se for necessária, removação de algumas destas comunidades, pode ser também defendido, hein? Ou promovido. Hein? Eu sou de uma área completamente diferente, não domino a vossa interpretação do espaço da mesma maneira, eu sou psicóloga, mas de facto acho que há coisas aqui muito interessantes que em termos de defesa da população também pode vir a acontecer. Eu foquei-me na questão dos vasos comunicantes que o Paulo conseguiu perceber que existiam entre o bairro e o resto da cidade. E isso é muito interessante, porque até pegando naquilo que estava a dizer agora, de poder fazer deste espaço uma boa prática de comunicação entre mundos diferentes, podia ser um atrativo para quem governa poder pensar neste espaço desta maneira e de como é que podia requalificá-lo, fazendo dele uma boa prática de aproximação entre comunidades. Porque o que acontece muitas vezes nas requalificações das grandes cidades, e eu falo disto mais do ponto de vista da vivência do quotidiano das pessoas, não é? E a influência que isso tem na vida do dia-a-dia e depois nos estilos de vida das pessoas, é que muitas vezes quando afastamos em demasia de populações mais pobres da dinâmica do resto da cidade, é que fazemos destes territórios as traseiras da cidade, não é? Há autores no Porto que falam disso, em que se depois deixam de comunicar esses espaços e é fácil que depois comportamentos desviantes se focalizem nestes contextos. Depois o sentimento de insegurança também do resto da comunidade é maior, porque por trás daquele é uma barreira simbólica, não é? Não há propriamente um muro que faça dele uma a traseira, mas faz com que do outro lado daquele espaço ocorram dinâmicas ilegais ou que assustam depois, às vezes há mesmo, não há principalmente, não é? E isso também é mau para quem vive no resto da cidade e assusta, não é? Portanto, fazer estes vasos comunicantes de maneira que se aproximem as comunidades e fazer dele uma boa prática, acho que poderia ser um bom argumento para uma cidade, pronto, que se pode vir a construir mais humanista. Mencionaste durante a tua apresentação essa questão da separação entre o bairro e a cidade, em particular da Xicala. Mas dizer que grande parte, algumas pessoas, um bom número da população, dos diferentes estratos sociais, até da média renda alta, se calhar, vão muito ao bairro da Xicala para comer o peixe. É a única, acho que é das poucas coisas que os leva lá. E a outra parte da cidade, não só o bairro sair para a cidade, mas a cidade vai lá, se for essa hora ou a partir de quinta-feira, vão encontrar. Diminuiu consideravelmente porque houve essa expropriação do número considerado de pessoas, mas nos últimos 5, 6 anos a Xicala tinha como uma das referências ir comer um bom peixe. desviar os grandes restaurantes que temos aí ao longo da ilha. Quer dizer, grandes restaurantes. Exatamente. Então, eu acho que podias colocar também um pouco isso. Sim, acho que faz parte desta tentativa de mostrar que há um diálogo do bairro para a cidade, mas também da cidade para o bairro. Aquilo que eu comecei por mostrar com aqueles diagramas das igrejas, onde 40% dos católicos, quer dizer, da população é católica e não há igrejas católicas, portanto, vão fora. Por outro lado, a Rema, onde 60% das pessoas vêm para o bairro todos os domingos, portanto, acho que sim, que seria interessante, do ponto de vista do que eu chamei a rota comercial, portanto, eu não apresentei hoje esse estudo, mas foi realmente tentar perceber, digamos, a rota de produção ou de acesso aos produtos que depois são vendidos no bairro, porque vimos que o mercado local é que serve grande parte da população. E, portanto, perceber como é que funciona essa cadeia, desde o acesso, desde, digamos, a produção até a compra e depois a venda, chegar ao público, é também, eu acho que é um estudo também interessante para perceber como é que a cidade funciona do ponto de vista económico, os grandes mercados ou armazéns que servem, tanto mais periféricos, que depois servem o centro. Sem dúvida que a questão dos restaurantes da Xicala e também do mercado de peixe seria importante aprofundar um pouco, porque também reparo nisso, há uma clientela endinheirada que vai àqueles restaurantes e mercados. Isso é muito interessante porque, no fundo, é um bairro tradicionalmente de pescadores, por isso essa atividade ainda mantém, claro que já não, ou já muito misturada com outras atividades, mas deveria, sim, ter uma parte mais importante neste. Na sua explanação, o Paulo falou de Xicala, representa 40% da população da província do Ixe, enquanto que essa área de Xicala é uma área do povo de Luanda. Então, na sua pesquisa, não sei se tentou de analisar mais profundo por que essa densidade populacional da província do Ixe. Obrigado. Porque há tantas pessoas do Ixe. Bom, segundo, eu acho que há duas coisas. Primeiro, porque acho que é mais ou menos característico dos bairros aqui em Luanda que haja uma proveniência de origem mais proeminente, não é? Há bairros que as pessoas se vêem mais de Malange, outros bairros as pessoas, há mais pessoas de, não sei, de Luanda, não é? E neste caso, a maior parte da população vem do Ixe, mas o segundo aspecto é que muita dessa população provavelmente até vem da República do Congo, porque muitas pessoas que vêm da República do Congo, quando se lhes pergunta, dizem que vêm do Ixe. Isto é o que eu tenho depois ouvido dizer. E obviamente que isto depois também se traduz naquela estatística, não é? Eu tenho uma outra resposta para isso, para que possa oferecer. Porque fizemos um estudo há uns anos anteriores sobre assentamentos étnicos nos Mosecas de Luanda e mapeamos quando essas populações migraram para aquelas zonas e também fizemos um mapa do evolução da guerra em Angola, hein? E vimos quando houve zonas quentes, por causa dos... Como é que chama esse estudo? Está feito, está no nosso, aqui na cidade, aquelas... olhamos para na zona do país onde houve combates quentes e há uma ligação diretamente com a deslocação daquelas zonas para a cidade de Luanda durante aquela período. Nós sabemos que nos anos um pouco antes da independência houve grandes confrontações ali no norte, principalmente no Uíge e Isaia. E muitas zonas, por exemplo, Palanca e Mabor, etc., foram ocupados durante aquela período pelas pessoas do étnica Kikongo ou Bakongo do norte. Logo em 80 e tal, quando os problemas surgiram no Plano Alto, houve uma grande migração das pessoas para zonas no área de Kakwaku, mas pessoas do Plano Alto. Né? Pode até mapear a cidade de Luanda e os assentamentos étnicos relacionados com quando estas pessoas mudaram para a cidade, ou migraram, ou fugiram para a cidade, relacionado com o progresso, ou a história do conflito durante aqueles anos de guerra. Isto parece que é uma das razões para a ocupação do Kishala. Há um ponto que eu também não mencionei, que despertou um interesse grande. Quando nos inquéritos perguntava o ano de chegada a Luanda e depois o ano de chegada a Xikala. E, para minha surpresa, a maior parte das pessoas primeiro viveu em Luanda e depois é que veio para Xikala. Eu penso que chegaram já da província já para o bairro. Não. E até dessa grande percentagem, uma também... maioria viveu até mais de 10 anos noutras zonas de Luanda antes de vir para Xikala. Eu acho que provavelmente porque numa primeira fase as pessoas vão viver com familiares e ficam muitas pessoas dentro do mesmo quarto, não é? Só passado algum tempo, com tenham melhores condições, vão já depois procurar outras condições, construir uma casa. Mesmo assim, não deixa de ser um grande, não pode ser coincidência, a maior parte dessas pessoas virem do Uíge. Eu acho que mantém as relações de proximidade, não é? E havendo espaço, foi um modo de força. Quando se fazem os alojamentos, essas redes sociais de apoio também, se não forem tidas em conta, vão trazer também consequências negativas para as pessoas. Porque se eu, por exemplo, trabalho e até deixo os meus filhos ao cuidado de uma vizinha em quem confio e que está em casa, se depois eu for realojada num sítio onde não conheço ninguém, eu vou ter que pagar um sítio para pôr os meus filhos, não é? Isso vai trazer outras consequências, mesmo depois no desenvolvimento também das crianças e das relações de afeto da comunidade. Sim. Vou dar para copiar já com uma questão. Com essa questão. A senhora, desculpa, senhora. Estavas a falar da Xikala e do processo de realojamento. Falaste que, por exemplo, na Xikala 3 havia, sei lá, num dia desapareciam 3 casas e depois elas voltavam a aparecer. Isto são pessoas que são realojadas e que depois voltam, ou é a população nova que aparece? Ou seja, a Xikala é um sítio atrativo da cidade esta população assim mais pobre, ou é as pessoas são realojadas nos jangos, no panguila e não se adaptam e voltam? Acho que são as duas coisas. Muitas das pessoas que foram realojadas já num dos bairros periféricos não, não quis ficar, não é? E depois alugam uma casa ou até vendem e voltam para o bairro. Portanto, há muitos casos desses. Depois também haverá certamente pessoas que chegaram mais, há menos tempo ao bairro. Portanto, isso também são os conhecidos chamados oportunistas. Eu acho que há uma... O que eu acho é que neste debate todo se considera todas as pessoas com os mesmos direitos sobre a terra, quer estejam lá há 30 anos, quer estejam lá há 30 dias. Enquanto em muitos países existem leis de uso capião, não é? Que ao fim de X anos uma pessoa passa a ter direito sobre a terra que ocupa, aqui toda a gente é tratada da mesma maneira. Nesse aspecto há uma igualdade muito grande entre toda a gente. Até que o Estado toma a terra, e a terra é do Estado. Pois. Se o Estado quiser tomar a terra, toma a terra. Eu também. Sim. Eu lembrei-me, mas isto é outra coisa. A Chicala 3 é o nome que as pessoas do bairro denominam aquela zona. Mas oficialmente a Chicala 2 é o nome do bairro. Okay, aquela divisão física é que fez com que as pessoas que chamassem 3. Mas se disseres isso ao coordenador do bairro, ele, não, isso não é só. Chicala 2. Chicala 2. Só para fazer um bocadinho para a tua ideia, em fazeres uma exposição idêntica que fizeste no Porto, que fizeste em Angola, em Portugal. Em Luanda, porque pode ser uma forma interessante de chamar a atenção às autoridades, mas de uma forma descontraída sobre aquilo que se vive numa parte da cidade de Luanda. Claro. Um pouco daquilo que aconteceu no Porto, acho que era uma maneira interessante de... Uma vez que será difícil levar... Eu sei que os acessos, às vezes, chegar até as entidades governamentais é complicado, mas a partir da arte, quem sabe... É uma outra maneira. A ideia de fazer a exposição cá será num espaço bastante institucional, tipo um polo cultural qualquer aqui na cidade. Já começamos a pensar em algo, mas ainda não há assim grandes contactos, mas será... A faculdade? Pode ser. Na faculdade. Pode ser um espaço. É interessante, não sei se alguém viu, mas eu... Ontem e hoje está a dar o programa Flash uma entrevista comigo na TPA, quase 8 minutos ou 10 minutos. Portanto, a equipa da TPA foi ao Porto e esteve lá a fazer uma reportagem. E há muita gente que viu, porque eu já ando pela rua e na televisão. Mas isto para dizer que realmente eu acho que, parecendo uma exposição completamente descontextualizada, num sítio completamente diferente, lá no Porto, o que é certo é que, quer na inauguração e depois num outro evento que se fez, chamou muita gente que está ligada à Angola, mas também a própria televisão, que depois chega a muito mais gente ainda. E acho que hoje até repete às 19h30 na TPA Internacional e às 19h45 na TPA 2 e acho que é isso, não sei, se quiserem ver. Eu só vi o final, mas eu estou curioso, não consegui ainda ver a reportagem toda, mas acho que foi por aí. Não sou só eu a falar, porque também achei que, quer dizer, a exposição também dá voz um bocado a alguns moradores, porque tem um vídeo com entrevistas, para além destes painéis, tem um vídeo que depois também usaram na peça, eu passei-lhes o fecheiro, e eles estão a usar algumas entrevistas com as pessoas mais que falam das suas histórias de vida. E pronto, para já é isso. Mas espero que mais tarde possam mesmo visitar a própria exposição. Vamos ver. Obrigada. Obrigada.